tema a ser colocado hoje é karma coletivo ou karmas coletivos. Antes de nós falarmos alguma coisa a respeito do karma, sob o ponto de vista espírita, né? O que, que é um karma? Então, para o espiritismo, karma caracteriza, na geral, né? Caracteriza a situação na qual o espírito nós aqui encarnados, né? Está enfrentando as consequências dos seus atos. Estamos enfrentando, de repente, ou provavelmente, as consequências de nossos atos em desacordo com as leis divinas, que não estão em concordância com as leis divinas. O que é a lei divina? Existem uma quantidade até, deve ser 10, 12, 15, eu não lembro todas elas, mas está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, aquilo que se chama de lei divina ou lei natural. Então, lá existe a primeira grande lei, que é a lei da reencarnação, depois vem a lei do karma, que alguns entendem por lei da causa e efeito, ou lei da ação e reação. Depois tem a lei da vida, a lei do trabalho, lei do sofrimento, e outras tantas leis que são leis naturais. Alguns, mais religiosos, eles chamam de leis divinas. Então, lei natural e lei divina, praticamente seria, sobre a concepção espírita, a mesma coisa. E uma dessas leis, aliás, todas essas leis, elas são imutáveis. Quer dizer, elas não mudam. Elas existem desde o início de nossas civilizações passadas, de outras civilizações de 5, 6, 8, 10 mil anos atrás, e elas vão existir sempre. São leis imutáveis, que não mudam. Mas só que nós, encarnados, num planeta de provas e expiações, que é a atual situação espiritual, digamos, a nossa situação atual evolucional ou evolucionista de evolução do planeta, nós estamos num planeta de provas e expiações. E vai demorar um pouco ainda de tempo para nós fazermos essa transição para o planeta, para um planeta que vai ser o mesmo planeta, só que vai ser um planeta de regeneração. Só que enquanto nós ainda sofrermos essa lei da causa e efeito, é porque nós não estamos cumprindo com as outras leis, que está aqui o que eu falo, exatamente o que fala. Nós estamos ainda em desacordo com as leis divinas. Quer dizer que até que nós tivermos que passar pelo crivo, ou pelo julgamento, se assim quiserem, né, pela lei da ação e reação, que é uma lei natural, nós vamos estar ainda num planeta de provas e expiações. Então, essa lei da ação e reação, ela é tão natural, que até Newton, ele criou a lei lá da ação e reação, que uma ação, ela vai sempre proporcionar uma ação contrária, que é a reação, e assim vai indo. Isso aí é uma coisa que todo mundo compreende, mas que nós, às vezes, não compreendemos com as nossas atitudes. E estou falando nós, aqui, todos nós. Eu me incluo no meio. Todos que estão dentro de uma casa espírita, que estão dentro de uma igreja, todos nós ainda estamos sujeitos a essa lei da ação e reação. Bom, existe aquilo que se chama de karma individual, que são os nossos problemas individuais, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas mágoas, ressentimentos, aquilo que a gente às vezes tem contra outras pessoas que a gente nem sabe por que tem, ou dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, de saúde. É um karma individual. E às vezes a gente nem sabe por que isso está acontecendo. E existe aquilo que se chama de karma coletivo, que são karmas que acontecem, karmas, digamos assim, resgates kármicos que acontecem às vezes numa cidade, às vezes num estado, numa comunidade menor e num país inteiro. Também num país inteiro. Então todo mundo, eu acho que nos últimos meses, talvez até último ano, dois, se pergunta por que que mais diretamente falando de Brasil, nós estamos passando por um problema. Estamos sim passando por problemas de ordem econômica, de ordem social, de ordem financeira, de ordem social, a gente também pode colocar na questão educacional. Estamos, sim, passando por um problema bastante grave. Aí vem aquela questão. Bom, se nós estamos passando por um problema, bom, a lógica é uma. Nós estamos passando por algo que nós provocamos, sem querer justificar tudo aquilo de ruim que está acontecendo. Mas algo de ruim, o povo brasileiro, nós, ou talvez não nós, mas outros aqui no Brasil, fizeram. Porque senão nós não estaríamos passando por isso. Então o Chico Xavier, muito inteligente, há muitos anos atrás, uma pessoa fenomenal, ele falou assim, segundo Chico Xavier, a escravidão, assim como a guerra do Paraguai, gerou um karma coletivo no Brasil, pela forma violenta como tratamos os inimigos na época, o Paraguai, e como tratamos os escravos que vieram aqui para o Brasil, tirados violentamente lá da África. E ainda por termos sido o último país ocidental, o último país aqui do Ocidente, independente, era independente, a abolir completamente a escravatura. Aí a gente fica se perguntando, por que que tudo isso está acontecendo? Nós temos um passado. Tem gente que não gosta de história, eu sei. Tem gente que não gosta de história. Mas se nós estudarmos a história, nós vamos saber o nosso presente. Como se nós estudarmos o nosso presente, as atitudes do presente, nós vamos saber o nosso futuro. Isso é lei. Aquilo que no passado foi plantado, no presente está se colhendo. E aquilo que no presente está se plantando, no futuro será colhido. Então aqui eu fui buscar algumas informações a respeito dessa tal guerra do Paraguai, que eu tinha estudado lá no... Naquela época existia o primário ainda, né? Lá no Colégio das Freiras. E eu não lembrava. Isso aconteceu lá em 1864 até 1870. O Brasil, a Argentina e o Uruguai, era a tríplice aliança, eles mataram, naquela época, 300 mil paraguaios. Trucidaram 300 mil paraguaios. Eles eliminaram 75% dos homens do Paraguai. E o Paraguai, como dívida de guerra, perdeu 40% do território para o Brasil e a Argentina. 40%. E 300 mil homens a menos. Eles demoraram praticamente até depois da Segunda Guerra Mundial para poder novamente estar no mesmo nível econômico e financeiro, talvez nunca, mas econômico, do que eles estavam lá em 1870. Então eles tiveram praticamente 80, 90 anos de extrema pobreza. Aquilo que os brasileiros fizeram contra os escravos e que ainda fazem hoje contra os negros, no nosso Brasil, porque a gente aqui fica pensando que não tem mais discriminação, que não tem mais preconceito. É mentira. Existe. Existe preconceito racial, sim. Como tem preconceito religioso, como tem preconceito sexual, e todos nós temos uma forma de preconceito. Mas o preconceito racial contra os negros é aquele que mais está acentuado ainda hoje aqui no Brasil. E na nossa região aqui também, mais talvez que em outras. Estamos resolvendo o problema kármico, coletivo, ou estamos agravando? Estamos largando o problema, estamos transferindo o problema para os governantes, para os governadores, para os senadores, para o presidente, para os deputados, e nós estamos fazendo a nossa parte? Então fica aqui. Só uma proposta reflexiva a respeito dessa questão aí. Porque vir aqui no centro, só estudar, ou só escutar, ou só falar, pouco resolve. A gente tem que refletir, colocar em questionamento as nossas atitudes do dia a dia, para ver se realmente nós estamos fazendo algo contra a questão da futura, de um futuro problema kármico coletivo, que talvez nós estejamos lá no mundo espiritual, mas nossos filhos e nossos netos estarão aqui. Então fica aqui essa proposta reflexiva a respeito dessa questão aí, né, racial. Muito obrigado.